Você sintoniza Rádio Cultura Católica, ZYK 526, 2.500 watts de potência, 1.450 kHz, Ituverava, São Paulo. Em Ituverava, eletrônica sideral, concertos de TV a cores, vídeos, som e laser, assistência técnica autorizada, Philips, garantias complementares, Eion, Garantec e Luísa Segue. Eletrônica Sideral, direção de João Moreira da Silva, Rua Coronel Dionísio Barbosa Sandoval, 826, fone 3729-3365. Na hora de comprar presentes para casamentos, qual a primeira loja que você pensa? Na hora de comprar utilidades para o lar, onde você vai comprar? Os melhores preços e facilidades para pagar? E o que faz a diferença é em Couto Presentes, uma loja tradicional e que toda Ituverava conhece. Por isso, não pense duas vezes. Pense Couto Presentes, Praça 10 de Março, 168. Horas 16 minutos, você ouve a Rádio Cultura de Ituverava, programa Áureo Valise. Eu quero falar um pouquinho com vocês, mas depois da música. Vamos ouvir Christopher Aline. J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfui. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré. Hey! Agora quem canta é Bruna Viola, Flor Mato Grossense. Cultura M, a rádio feita pra você. Cultura M, a rádio feita pra você. Liberdade pra sua família, liberdade, preço baixo todo dia. Liberdade pra comprar e escolher, liberdade é o melhor supermercado pra você. Todo mundo já conhece a tradição, o que era bom ficou melhor, agora é liberdade. Modernidade, muito mais honestidade, quem compara não é, escolhe liberdade. Para encontrar a região, mais liberdade. 7:30. Atenção, ouvintes da Rádio Cultura M. Começa agora o programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti. Alvorada Sertaneja. Na Cultura.